Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição da nossa Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Mais uma edição e nestes últimos dias tenho dedicado muito à flauta, o que não quer dizer que o piano fique de parte. Ora, por isso mesmo, hoje a edição vai ser inteiramente dedicada ao piano, começando com o tema da década de 70 do pianista alemão Richard Clayderman. Chama-se Souvenir d'enfance, esta música que apresentou num dos seus álbuns. Depois vamos chegar com Franz Liszt e o Waltz número 2, S515. Esta é uma composição enorme, com quase 10 minutos, o que faz com que não haja tempo para mais temas nesta edição do nosso Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui e deixo-lhe então com esta música de Richard Clayderman, chamada Souvenir d'enfance. Vale a pena ouvir, realmente, Richard Clayderman é um grande pianista. Não é por acaso que ele tem o sucesso que tem, é mesmo porque de facto tem um enorme talento, não só na forma como interpreta as músicas, porque elas são bem tocadas como por qualquer pianista que se preze, mas pela forma como ele as sente e como adapta o piano a músicas, algumas delas tão conhecidas, algumas delas até cantadas. Não sei se é o caso deste Souvenir d'enfance, creio que não, mas ainda assim, algumas das músicas que o pianista interpretou ao seu piano foram realmente muito bem conseguidas. Vamos ouvir então Souvenir d'enfance. Traz-nos esta melodia o pianista Richard Clayderman. Bom dia, ouvinte, e até amanhã.